già lassù. Zona Sul, tudo azul, mó pra trás, sim senhor. Atacante bombando, cadeia, terror. Morte, crime, sirene, sonho rolando no chão. Vida, agonia, precipício, mundão, mundão. Gente fraca na teia, burro injetando na veia. Só pobre vai pra cadeia. Situação, sem violência, agressão. Ganho você na razão, se liga chão na conclusão. É contramão, veneno lento em pró da apologia, que dó. Tô muito louco do crime, mas não depende de um só. É matar ou morrer, só pra conferir. É matar ou morrer, pra ver o outro partir. Quem é forte, fraco, seleção natural. Feita na ponta do dedo, tão limpando geral. Quem atira primeiro, não hesita depois. Marca bobeira, quem vacila, quem conta até dois. Há muito tempo eu resolvi mudar. Deixar o sol brilhar no novo amanhecer. Deixar a sombra passar, fazer o tempo virar. Pra tempestade cruzar, pro que tiver que ser. Há muito tempo eu resolvi mudar. Deixar o sol brilhar no novo amanhecer. Deixar a sombra passar, fazer o tempo virar. Pra tempestade cruzar, pro que tiver que ser. Pra quem precisa acreditar que esse mundo é o lugar. Bate otário, contamina, vê direito, tá. Poesia ritmada, verdade agregada. O apetite na geral e Deus decide a parada. Guerra bandido, senta o dedo do lado de lá. Guerra bandido, senta o dedo do lado de cá. Teto de zinco, chove bala, alguém vai se molhar. Cada soldado uma causa, causando pra se virar. Os bala aprende a correr, antes mesmo de andar. Passa recibo, anota jura, nunca entregar. Ou vacilão, preste atenção pra cada ação, reação. Aqui se faz, aqui se paga, né não? Cadê esculacho, Pozolândia bandido? Sequela, delinquência, progresso fudido. Por que viver, crescer? Bota fé pra ver quem tá pra arrastar, quem tá pra correr. 100% sem tempo, PQP pra perder. Firmão na ideia e no proceder. Porque se eu dormir e não acordar amanhã, rezo e imploro pra que todos os covardes, putos, a nata da escola estejam sentados na mesma mesa que eu, lado a lado, side by side. Aí vai ser encrenco, o bicho vai pegar. Porque em vida, maninha, a gente nunca sabe a altura que está ou que pode chegar. Até que aparece alguém e te obriga e te força a mostrar. E se cumprirmos esse plano, a nossa estatura pode chegar a atingir o céu. E esse heroísmo poderia ser diário. Eu disse, poderia, se não impedíssemos a nós mesmos de sermos reis. Há muito tempo eu resolvi mudar. Deixar o sol brilhar no novo amanhecer. Deixar a sombra passar, fazer o tempo virar. Pra tempestade cruzar, pro que tiver que ser. Há muito tempo eu resolvi mudar. Deixar o sol brilhar no novo amanhecer. Deixar a sombra passar, fazer o tempo virar. Pra tempestade cruzar, pro que tiver que ser. Há muito tempo eu resolvi mudar. Deixar o sol brilhar no novo amanhecer. Deixar a sombra passar, fazer o tempo virar. Pra tempestade cruzar, pro que tiver que ser.